pressão. Talibante, Mike na mão. Voltei na contenção. Talibante, Mike na mão. Voltei na contenção. Talibante, Mike na mão. Voltei na contenção. Talibante, Mike na mão. Mike na mão. Muita missão pra seguir. Verdade trago a marca, pago quem é pago pra mentir. Quantos vão se iludir com as ideias de união? A fama traz dinheiro, o dinheiro traz divisão. Quem é original, quem é falsificação? 24 horas por dia num show de interpretação. Chega de encenação, a máscara caiu. A grana chegou, mostrou quantas pernas se abriu. Quanto impostor cantou aquilo que nunca sentiu. Quantos vendeu valor e a própria palavra traiu. Só pensa no singular e vem pagar de plural. O rap te escolheu, mas tu não aguentou ser real, nerd do gueto. Levada nada original, sou a mudança que incomoda os comédia que canta igual. Na era digital, os copia bomba na internet. Porra, Cláudia Leite, para de imitar Ivete. Tanta farsa na praça, geral abraça o caô. Pelo pódio vi o ódio mascarado de amor. Cantou fantasia pra fugir do anonimato. Contador de história forreste, campi de monte é mato. Fez fama, parabéns, tô pouco preocupado. Mas se manchar o rap eu não posso ficar calado. Você pede a paz, mas tem guerra no coração. Melhor ficar no pecado do que mentir na oração. Escondendo ambição, falta de transparência. Chama de evolução o que chamo de decadência. Fazer som com qualquer um, isso que o rap quer. Se paga bem eles cantam, até com parangolé. A essência tá morrendo, nascendo mais mercenário. Fodendo hip hop com rap universitário. Revolta sim, pois cê dá sujeira do jogo. Atropelei o palhaço e vi o circo pegar fogo. Ataquei teu herói, não você vê direito. Cala a boca, Pinóquio, que o meu papo é com Gepeto. O rap é grande, nós sabe, né, favela. Mas nem todo mundo cabe, porque tem muita panela. Falso discurso, para com a hipocrisia. Não vem rebolando a jaca que meu rap não é folia. Não sigo a maioria, vendedor de ideologia. Vou cantando realidade sem viver de fantasia. Trair os ideais, perder identidade. Pode cantar mentira, quem vai provar que é verdade? Moleque nunca viveu daquilo que canta metade. Pior que o mal assumido é o que prega a falsa humildade. Traindo o movimento com tanta contradição. Então não vem dizer que meus ataques é em vão aqui. Porcos usam fardas e vermes paletó. Mentira tem várias caras, mas a verdade uma só. Voltei na contenção. Talibante, Mike na mão. Voltei na contenção. Talibante, Mike na mão. Voltei na contenção. Talibante, Mike na mão. Voltei na contenção. Talibante, Mike na mão. Chomon. Devasta igual ciclone na caça dos pela saco que brinca no microfone. Chomon. Antissensacionalista contra quem mente na pista. Meu ataque é terrorista. Chomon. No flow linha de frente, deixa eles fechar a panela que eu sigo abrindo mentes. Uns vêm pra se omitir, outros pra contestar. Eu quero que se foda se meu som não te agradar. Chomon. Devasta igual ciclone na caça dos pela saco que brinca no microfone. Chomon. Antissensacionalista contra quem mente na pista. Meu ataque é terrorista. Chomon. No flow linha de frente, deixa eles fechar a panela que eu sigo abrindo mentes. Uns vêm pra se omitir, outros pra contestar. Eu quero que se foda se meu som não te agradar. Nocivo Chomon, 2011, Cangaíba, Favela da Caixa, Zona Leste, Estúdio do Nine, Satisfação. Se a moda mata o rap, é nossa cara fazer ele renascer.